Aí, meu irmão, quem tá falando aqui é Capitão Fábio, sacou? Saí da porra lá do treinamento pelo seguinte, meu irmão. Não tô aqui no mundo pra sofrer, sacou? Tô aqui no mundo pra ficar a pampa tranquilo, entendeu? Eu quero ir pra praia, tomar minha cervejinha e ficar tranquilo. Cheguei lá, meu irmão, sou marmanjão, sou sujeito homem, sou grandão. Os caras falaram, pô, você é mó jovem nerd. Eu falei, ah, não vou ficar nessa porra, não. Vou embora. Tchau pra vocês. Essa pica não é mais minha, meu irmão. A pica dos dois aspira lá. Um abraço. Landa, landa, landa, nerd! Aqui é Alexandre Antônio, jovem nerd, e eu desisto, meu capitão! Aqui é Azaghal e eu odeio você porque roubou a minha fala. E aqui é Milen Cortaz, o capitão Fábio, que é extremamente viciado em mulher. Nós estamos com esse maravilhoso ator Milen Cortaz do Nerdcast, o capitão Fábio, de Tropa de Elite. Nós vamos falar sobre o filme dele, peça de teatro dele, dia 15 de novembro, estreando o filme novo, Magnata. Tem Milen Cortaz em tudo que é lugar, cara. Em tudo que é lugar. O cara tá... Exatamente. O cara ficar inconsciente das pessoas martelando pra elas não esquecerem nunca mais de mim. Exatamente. Até no Mandrake, cara. O cara tá no Mandrake, melhor série brasileira. É, dia 18 na HBO, Mandrake também, eu e Marcos Palmeira lá. Pô, muito bom. Que melhor série brasileira. Graças a Deus, trabalhando muito, preciso trabalhar, não sou rico, preciso de dinheiro. Então, é quem isso quiser aí. Me ouvindo, quiser me contratar, eu lavo roupa, eu faço cama, eu sou auxiliar administrativo, eu só não consigo mexer muito na internet, mas de resto, estamos fazendo. Muito bom, Milen. Então vamos rapidamente para nossos e-mails e caneladas e já voltamos. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às leituras e meio caneladas. Azaghal. Pois não. Aconteceu, Azaghal. O quê, não? O Nerdcast é campeão por votação popular do The Bob. Se eu fosse um cara escroto, eu ia falar que os ouvintes não fizeram mais do que a obrigação deles. Você viu que tem gente achando que você tem que pedir desculpa, né, cara? Eu não vou pedir desculpas a ninguém, seus inúteis. Porque quem fica votando em podcast dos outros o dia inteiro sem fazer mais nada é um inútil, cara. Olha isso. Não, na verdade, quando você está criticando as pessoas que não votaram, não as pessoas que votaram, né? Então, não tem que pedir desculpa, tem que agradecer. Obrigado, galera, vocês elegeram o Nerdcast, o melhor podcast do mundo. Agora você viu quem ganhou o voto do júri, né? Um podcast alemão, né? How convenient. Você sabe que nenhum... A senhora Jovem Nerd tá embalando as coisas aí. Ah, né? Isso que eu tô falando, isso que vocês estão ouvindo aqui, a senhora Jovem Nerd embalando livros da Batalha do Apocalipse, camisas, action figures, tudo, cara. Nerd Stories tá bombando. O Natal está chegando, galera. Azaghal, quando você é nerd, qual é um bom presente pra você dar ou receber? Bem... Quando você é nerd, normalmente roupa não é uma opção, porque você não cabe dentro dela, correto? Mas, na Nerd Store, você tem o tamanho HG. Exatamente. Que é o Rio de Motherfucker. Cabe qualquer filha da mãe dentro dessas blusas, cara. Então, não esqueça, galera. Olha, as suas compras de Natal na Nerd Store, cara, são muito mais felizes. Tem camisas, tem livro A Batalha do Apocalipse... Tem action figures, cara, tem toda a faixa de preço pra deixar os seus amigos. Tem os bust-up dos Simpsons, são baratinhos, cara. Tem muita coisa pra todo tipo de bolso da Nerd Store, certo? Certo, mas eu quero voltar aqui rapidamente nesse negócio do Bob's. Ah, fala no Bob's. É porque os jurados de vários países diferentes, entre eles chineses, árabes, alemães, brasileiros, escolheram o melhor podcast do mundo, podcast alemão. Eu não aceito um júri internacional dessa forma, porque eu duvido que a Soninha fale 10 idiomas diferentes. Eu só aceito um prêmio de podcast internacional, cara, se o Papa tiver no júri. É difícil, né? Como é que eles vão julgar o Nerdcast? Vocês não entendem, né? É, exatamente. Mas tudo ou bem. O Jô Soares, que entende pelo menos 5 idiomas, exatamente. Né, cara? Mas não importa, a votação popular, a voz do povo, rapaz, disse que o Nerdcast é o melhor podcast do mundo! Agora a gente pode falar, compadre. E o francês vai ter que engolir essa. Ah, mas exatamente. É, primeiro e-mail de Felipe Aguiar, 26 anos, Maceió, Alagoas. Eu estou mandando este e-mail para perguntar algumas coisas sobre o Nerdcast 86 com o Garcia Júnior, que foi um mega sucesso, Zagal. As pessoas falaram assim, tá lá nos comentários, todo mundo viu, né, que foi o melhor podcast, foi muito engraçado, realmente a gente adorou, foi uma mega boa entrevista. E ele pergunta o seguinte, estava Carlos Volter emocionado demais para falar? Não, quando a gente entrevista alguém e a gente, sempre tem que ficar calado e rindo. Nesse caso foi o Carlos Volta. Exatamente. E dois, estavam o JN e Azaghal emocionados demais para deixar Carlos Volta falar? E três, Carlos Volta é verde com listras amarelas? Isso é uma coisa meio Monty Python? Eu estava ouvindo. Ele pegar a idiota? Bom, ele continuou. Eu estava ouvindo tranquilamente o Nerdcast até mais da metade, quando percebi que o Carlos Volta não estava falando. Fiquei desorientado por estar acostumado a ouvir o Carlos Volta sempre interrompendo os outros nerds para falar alguma coisa e sempre se sobressaindo, porque seu microfone geralmente é mais alto. O Nerdcast foi engraçado, foi ótimo. Garcia Júnior é um figuraça, e assim como o Azaghal, eu achei que estava ouvindo o Schwarza o Nerdcast inteiro. Outros Nerdcasts com dubladores megabogas podem ser esperados? Podem, claro que podem. É só o Carlos continuar fazendo amigos na faculdade. Gostaria de sugerir também o Nerdcast sobre o megaboga Neil Gaiman e seus universos como Sandman, Deuses Americanos, etc. Sim, é uma boa pedida, mais pessoas já pediram esse tema. Para finalizar uma coisa, votei com todos os meus endereços de e-mail no Bob's e aproveitei e voltei com os endereços do meu irmão, da minha namorada, e ela também disse que quer usar a minha camisa do Jovem Nerd. Pra usar... Isso é assustador, né? Exatamente. Porque ou esse cara é pequenininho e comprou uma Baby Look, mano. Olha. Ou a namorada. Olha, rapaz. Tá usando como vestido. Continue o um bom trabalho, fazendo o melhor Nerdcast do mundo. E ainda tem gente que dizia que vocês eram megalomaníacos quando falavam isso. Olha aí, Azaghal. Agora tem aí respaldo. O povo dizendo, não somos nós não mais. Não somos nós mais. Daniel, 20 anos, sem lugar definido. Bom, muito antes dessa moda de conspiração sobre o Acre, eu já pregava que o Acre não existia. Uhum. Durante anos recolhi provas incontestáveis que essa unidade da federação não existe. Porém, recentemente meu irmão, que trabalhava na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, como analista de sistemas, foi convocado para ir ao aeroporto de Rio Branco arrumar um sistema defeituoso por lá. Olha. Pensei, tá merda, agora ele vai no Acre e vai me desmentir e eu vou ficar como o louco da história. Principalmente meu irmão, que não era um believer. No entanto, Jovem Nerd, uma série de fatos não só confirmaram minha crença, como converteram meu irmão a acreditar também. Olha isso, cara. Cara, esse negócio do Acre tá ficando... Eu tô começando a ficar assustado com essa parada, também, né? Eu também. E pessoas podem se machucar, cara. É verdade. Tá indo... Estamos indo fundo demais. Primeiro, normalmente meu irmão vai às capitais brasileiras, trabalha acompanhado apenas de um assistente civil e viaja em avião comercial normal. Mas nessa missão ao Acre, ele foi pela primeira vez acompanhado de dois militares. Olha. E pasmem, de carona em um avião da Força Aérea, daquele sem janelas. Caraca! Totalmente incomum. Ai, meu Deus. Deus do céu, cara. Segundo, ao chegar ao aeroporto estava lá o nome, Rio Branco. Também estava estampado em todos os cantos. Até aí, beleza. Eu queria saber se estava, assim, se os letreiros são em degradê ou usam muito cinza. Até aí, beleza. No entanto, meu irmão falou que ia dar uma volta pela cidade para tirar umas fotos e os militares falaram que não poderia. Meu Deus! Pois eram normas da ANAC, jovem. Ai. Tanto que ele teve que ficar no alojamento dos militares, dentro do aeroporto, por uma noite. Desculpa esfarrapadíssima, pois em todas as outras capitais que ele visita, ele não só pode andar pela cidade, como passa a noite em hotéis e não em alojamento. Caraca, rapaz! Ele disse ter pensado, putz, e não é que meu irmão louco tinha razão? Ele tentou olhar pelas janelas e disse ter visto uma cidade, entre aspas, talvez um projeto. As computadores de 1900 e União Soviética. Gostei muito dessa muito nova, bom, cara. Muito bom. Muito bom. Vou deixar tão ocupado que em sua estada por lá nem deu tempo de ir em busca da verdade que estava lá fora. Meu Deus, cara. É uma conspiração cada vez mais sinistra. Cada vez por demais. O cara demais. Vai no Acre, não pode sair do aeroporto, fica com dois milicos do lado, maluco. Avião sem janela. Cada vez não tem ônibus que vai pro Acre. É, não, cara, é sinistro. Caraca, cara. Meu Deus do céu, estou com medo de verdade agora. E o pessoal do Acre não se manifesta. Não se manifesta, ninguém falando, ó, gente, eu sou do Acre, eu tô aqui, não. Só ninguém. Aquele cara com e-mail globo.com. É, né? Até parece, né? Que a gente vai cair nessa. Pedro, 21 anos, Limeira, uma cidade buraco de São Paulo. Venho por meio deste pontuar algumas coisas sobre o livro de Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse. Graças ao casting nerd que a gente fez essa semana, né, com, né, os atores da, que poderiam fazer o filme da Batalha do Apocalipse, eu vou poder fazer algo que vinha planejando desde o audiodrama. E que vocês ainda verão. Olha aí, Azaghal, o que, que é isso que ele tá planejando? Ah, sei lá, cara. Whatever. Agora eu fiquei curioso, cara. 2. Comprei a versão 0.1 do livro por encomenda normal do correio. Quando ele chega? Deve estar chegando. Encomenda normal, PAC, leva até 8 dias úteis. Isso. E, quer dizer, mas para o interior ele demora um pouquinho mais, para as capitais ele é mais rápido. É, então aguarda aí que ele deve estar chegando. 3. Quando minha namorada soube do assunto do livro, quase pirou. Passei para ela no podcast do livro, e espero vencer ela no podcast de vocês. E 4. Continue bom trabalho, blá blá blá, que todos os puxa-sacos mandam para vocês. Muito bom, Azaghal. A gente puxou esse e-mail porque a gente justamente, né? A gente não faz nada de graça. Tu tem um porquê, exatamente. Nós preparamos, Azaghal, mais um audiodrama do livro A Batalha do Apocalipse, que a galera tanto pediu. Eles queriam que a gente fizesse o livro inteiro em audiodrama. Mas, cara, não dá. É muita coisa. É impossível, cara. É muito trabalhoso mesmo. Então, olha só, pra você se empolgar neste Natal, um bom presente pra você dar enquanto não acaba o livro A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr, à venda exclusivamente na Nerd Store. Escute mais um belíssimo audiodrama. Compre antes do fim. Nas muralhas, fez-se silêncio completo por todo um minuto. Nenhum som, nenhum movimento, nenhum suspiro. Então, os tambores vibraram, mergulhando a cidade no prenúncio da guerra. No passadiço, 3.000 arqueiros apontaram suas armas ao solitário invasor. O capitão Pazuno, de braço erguido, aguardou uma trégua do vento. O estrangeiro estava de pé, só a 10 passos do muro, mas a poeira era tanta que ninguém o enxergava direito. A roupa marrom confundia com a terra. Mas quem, mesmo oculto, suportaria uma saraivada de flechas? Seguiu-se um instante de pura atenção. E depois, o comando de ataque. Uma negra chuva de setas eclipsou o céu carmesim e a nuvem mortal encobriu o anjo guerreiro. O assalto varreu toda a área e os soldados em seus postos escutaram o choque das pontas perfurando o solo arenoso. O inimigo estava morto, com certeza. Ninguém sobreviveria àquela investida brutal. Mas quando as sentinelas descansaram seus arcos, não divisaram o corpo do forasteiro. Só uma floresta de varas pela metade, encravadas no chão. Para onde teria fugido? Como desaparecer assim, instantaneamente, sobre a vista de todos? Uma singular sensação de impotência lanceou os vigias. Pazuno e os generais, em suas torres, fitaram o deserto, confusos, procurando a carcaça do morto. O cadáver sumiu! Imediatamente, como ação de reflexo, os arqueiros no passadiço se viraram para o interior de Babel. E enquanto isso, lá fora, na base do grande portão, uma figura se elevava, incólume e ainda mais furiosa. Uma onda de vento e poeira jogou pedras ao longe, e de um buraco na areia surgiu uma sombra alada. Uma criatura de outrora, titânica, fenomenal. O corpo era essencialmente humano, ou assim parecia, mas duas asas de anjo nasciam das costas, de penas brancas rajadas de sangue, a marca eterna dos renegados. Os olhos brilhavam em brasa e a presença era terrível, quase diabólica. A aparição pavorosa, alguns guardas correram, mas outros continuaram firmes, estimulados pelo sabor das histórias antigas sobre o povo de Enoque, que desafiava os celestes em suas fortalezas de pedra. E assim, o anjo renegado voou, espargiu suas penas e aterrissou sobre o passadiço. Os celestiais expurgados, preocupados em esconder sua natureza divina, quase nunca desprendiam suas asas, conservando-as sempre incorporadas às costas. Mas no furor do combate, Ablon esqueceu muitos princípios e agiu por instinto, procurando o caminho mais rápido ao coração da metrópole. Pronúncia correta é Milen Cortais, é isso? Com um H mudo. Meu nome é Milen Avanti, tem o italiano no meio e o Cortais no final. Meu nome quer dizer esperança e o Cortais quer dizer pólvora, guerreiro, ferro. Muito bom. É, eu sou árabe, cara. Então é Milen mesmo, como se lê, com LH. Na verdade, lá na minha cidade, lá fora, seria Milham. Ah, sim. Mas ninguém vai me chamar de Milham, que vai ficar estranho. Isso que eu te perguntar, né, cara? Porque a primeira vez que eu vi o seu nome, será que é Milham? Yeah. Ô, velho, porra, Fabinho, você começou cedo, né, cara? Você... Cara, eu era um menino muito rebelde, né, assim, no pensamento dos pais. Que eu acho que o menino, ele, com 11 anos, ele não pode ser rebelde. Ele pode ser criativo e não sabe muito bem o que fazer com aquilo. É verdade, é verdade. Ele me enfiou num encontro de jovens numa igreja na Moca, que é um bairro italiano aqui de São Paulo. E aí acabei conhecendo o Valmor Chaga, que um dia apareceu lá, e vi uma pecinha de teatro daquelas bem toscas, feita em igreja, pra ficar entretendo os jovens. Pegando dinheiro da família pra fazer a quermesse, etc. Ele acabou me encontrando lá e falou: pô, menino, você leva a gente pra ele, você não quer brincar disso? E, claro, aí fui fazer uma peça com ele, do Lauro César Muniz, que era o Santo Milagroso, que eu vendi o menino que vendia o santinho da cidade. Era, não sei se era Santo Antônio, eu não lembro direito, que tinha cara de São Pedro, era um santo meio falsificado. Mas fiz essa minha peça, acabei indo fazer outras coisas como os meninos sempre fazem, fui jogar basquete no Círio, fui nadar, fui fazer judô com um japonês, fazia um monte de coisa, acabei caindo no teatro, porque fui morar na Itália, entrei no Piccolo de Milano, que é uma companhia super tradicional e uma das mais respeitadas da Europa. Fiz um ano lá, aí me convidaram pra fazer uma audição, acabei fazendo uma audição pra um personagem que é o capitão da Comédia dell'Arte. Muito bom. E acabei ficando 2 anos e meio subsidiado pelo governo de lá, fazendo teatro pela Europa. Sério? Que maneiro. Já é, foi a minha história engraçadíssima. E aí eu tava lá super bem, ganhando dinheiro pra fazer teatro, super com subsidiado, com um apartamento, com etc. Eu falei, não, cara, eu sou brasileiro. O meu repertório italiano já acabou, é finito. Sério? E adesso retorno ao Brasil, entendeu? Eu voltei pro Brasil, falei, vou fazer o que eu sei no Brasil. Aí acabei chegando aqui e falei, vou fazer teatro de rua, que é uma coisa que me encanta, a proximidade com o público, a coisa menos fechada, mais aberta, aquela coisa de rua, de atrair pessoas, que era o que me fascinava. E fui ver o trabalho dos teatros de grupo aqui em São Paulo. Você tinha quantos anos? Tinha uns 17, 18 anos, sei lá. não lembro direito. Mas acabei vindo pra cá e quando encontrei o teatro de rua no Brasil, cara, eu tomei um susto, porque o teatro de rua era muito pobre, cara. É. Tem uma diferença, o brasileiro, ele tem uma cabeça muito pequena, ele tem uma diferença muito grande, a linha é muito tênue entre o simples e o pobre. Pobre é quando você não tem dinheiro e é mal acabado. O simples é quando você tem numa peça um banco e uma cadeira e um tapete, e o banco e o tapete que tem nessa peça são impecáveis. Exato. São muito bem acabados. Aí é uma coisa que é simples. Aí quando o tapete, você tem um banco e um tapete, essas coisas são mal acabadas, dá um ar de meio pobre. O teatro de rua no Brasil era muito precário, assim, cara. As pessoas gritavam, não tinha microfone. Sempre um celofane por trás, um paninho. Não, sabe, é uma coisinha assim meio, meio tosca. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Aí fui procurar um amigo, ele acabou me indicando uma escola de teatro aqui de São Paulo, que é o Célia Helena. Aí eu entrei no Célia Helena, achei que era teatro pra retardado. Sei lá, de autoajuda, alguma coisa assim, aquela teatro coisa. Jogar bolinha de um lado pro outro, bastãozinho. Falei, não, acho que eu tô sendo enganado também, vou sair daqui. Fiquei bastante triste, acabei conhecendo uma pessoa que me levou pro CPT do Antunes Filho, fiz uma audição, entrei, fiquei 3 anos. As escolas de teatro no Brasil hoje, elas têm um problema muito grande. Tem uma dialética dentro dela que é assim, quem quer fazer teatro hoje quer ser famoso, né, cara? É, né? Então eles não querem aprender nada, eles querem aparecer. É, é. Então as escolas vão distorcendo o caminho pela necessidade da demanda, quem tá procurando essas escolas. Então, eu acho que as escolas hoje têm um mal que é o seguinte, cara, elas te preparam até cheio de informação muito bem, fazem pecinha de final de ano, fazem todas essas coisas. Só que não ensina que a nossa profissão é muito foda, cara. Entendi. É muito mais difícil, muito mais concorrida e muito mais do que fazer a pecinha em si, entendeu? Exato. E eu acho que as pessoas, elas saem de lá sabendo fazer teatro, mas não sabendo produzir. Entendi. E a produção é a coisa muito difícil, entendeu? Eu vejo, por exemplo, pela FAAP de cinema aqui. Existem garotos muito talentosos e tudo. Eu sou um cara que sempre tive o discurso de falar, vou fazer os curtas dos jovens futuros diretores. Uhum. Só que, porra, todo curta que eu vou fazer, eu só me fudi, cara. É verdade, porque assim, não tem uma cadeira pra sentar, o cara da produção não sabe marcar seu horário, é tudo muito desorganizado. Então o que adiantou você aprender a filmar bem se você não sabe fazer um filme? O cara se enrola todo na produção. Questão de organização mesmo, cara. Uhum. O jovem brasileiro tem que ter muito mais organização do que o cara mais velho. Porque ele tá começando uma vida, entendeu? Então ele tem que ser muito caxias. E eu acho que o brasileiro, com essa mania de usar desculpa pra tudo, então ele acha que o tempo inteiro ele pode errar porque existe a desculpa, entendeu? Ô, Marimbo! Porra, Fabinho, revoque! Eu fui na pré-estreia do Mandrake, numa festa de lançamento aqui, que era com os patrocinadores, imprensa, não sei o quê. Uhum. E as mesmas pessoas que eu encontro nos 30 filmes que eu já fiz, os mesmos caras de televisão, fotógrafo, não sei o quê, eram os mesmos que estavam lá. Só que nessa vez, o Mandrake, eu parecia que era o protagonista do Mandrake. Todo mundo. É impressionante como no Brasil, esse negócio dos 15 minutos de fama, celebridade, como você vira da merda pro chocolate em 3 horas. Cara. Do nada, né? Do nada, as pessoas se interessam pela sua vida, de uma forma, você vende tudo. É, cara. De repente, você é um merda. E de repente, você vende até depilção pra mulher, entendeu? Depilar, é uma coisa absurda, cara. Não, os convites de publicidade que aparecem pra mim, até então eu não vendia nem pente. Uhum. Agora, cara, os caras estão vendendo, estão pedindo pra vender até título de capitalização. Olha, entendeu? Que beleza. É uma coisa meio absurda, cara. Esse negócio do sucesso fugaz, essa coisa meio celebridade, é uma coisa louca. Eu montei um boteco aqui em São Paulo. Uhum. E eu recebi um telefonema de um jornal que foi muito bom. Ele falou assim, mirem, eu sou da repartição, eu sou da parte da áreas, culturas, etc. E nós estamos lançando um caderno especial agora, que é, nós estamos entrevistando pessoas da bairro que tem alguma coisa a ver com o bairro, que posso dar um toque. Uhum. E são celebridades. E a celebridade que nós escolhemos do Sumaré é você. Eu ri do outro lado do telefone. Falei, cara, agora eu sou uma celebridade. Ah, que coisa, outra linda. Coisa. Que lindo. Ah, outro nível agora, né? Tá vendo? Agora, cara? Antigamente as pessoas olhavam pra mim e sorriam. Hoje, pô, agora eu posso passar a mão na bunda dele. Né? Eu sou íntimo dele. Agora o rapaz faz parte da minha vida, né? Lá no fundo da minha vaidade, uhum, eu sempre esperei isso, né? O reconhecimento do meu trabalho, a popularização do meu trabalho, etc. Eu vou te falar, eu tô aproveitando tudo isso, cara. A única coisa que eu não posso e não vou fazer é acreditar, entendeu? Yeah. Mas, cara, você, olha só, sem falsa rasgação de seda aqui, porque eu tô falando com você. Você tá assim por puro talento, cara. Você é um cara... Eu tenho certeza disso, cara. Eu faço com muito amor aquilo que eu gosto. E a gente vê... Eu acho que eu não sou privilegiado por ser ator, sacou? Eu acho que eu sou privilegiado como cidadão brasileiro, que são raros os que fazem e vivem daquilo que gostam. Exato, exato. E eu faço e vivo aquilo que eu gosto, entendeu? E eu faço com muito respeito. E pra eu chegar onde eu tô hoje, que é o início de tudo, é meu primeiro passo. Exato. Eu ralei pra cacete, cara. Ah. Carreguei muita caixa, viu? É, com certeza. Então não é um bater palma ou uma meia dúzia de fotos ou uma entrevista na rádio que vai me deixar achando que minha vida tá ganha. Ah. Não é nada disso. Eu aproveito, não acredito e vou-me embora, cara. Afinal, você tá agora em super evidência porque você continuou fazendo a tua parada do seu jeito, do jeito que você gosta, achando um bom projeto, né? Você caiu num filme que foi super badalado, né? E aí todo mundo notou você por isso mesmo. Exato. Que você tá falando. E o Tropa fez uma coisa boa pra mim, assim. A minha ficha caiu, que assim, hoje quando as pessoas vêm falar do Tropa comigo, elas dão uma lista de trabalhos que elas tinham visto que eu nem sabia que as pessoas tinham assistido aquilo. Ah, e muitas delas, que me orgulham muito, foram ao teatro e me viram no teatro. Ah, então. É, acho que você vai entrando na cabeça da pessoa, uma hora você marca e aí a isso. Pessoa começa a fazer um link. É isso mesmo. Das coisas que você já fez. Isso mesmo. E ela já deve ter olhado e falado assim, que ator interessante esse. Exatamente. Nossa, adorei esse ator. E aí você fica sem fazer alguma coisa, de repente você aparece em outro, ela fala, que ator interessante. Exatamente. Aí quando você aparece num que estoura, ela fala, é aquele ator interessante que fez... Olha, era a mesma pessoa sempre. Exatamente. Um pouco disso, né? Comigo aconteceu isso, porque eu vi você no Tropa, achei demais, achei muito, adorei o personagem. Até comentei que a gente já gravou um programa sobre o filme, né? É, um personagem tipicamente brasileiro, né, cara? Exatamente. É o personagem mais brasileiro do filme. Exatamente isso que eu ia falar. E aí, quando eu vi, eu falei, esse cara é o assassino fodão do Carandiru, que eu gostei pra caraca. O Carandiru. É o cara que enfia a mão na merda do cheiro do ralo. É, exatamente. É o cara do Nina que compra a calcinha da Guta debaixo do negócio. É o cara da diarista. Eu é o cara da escravizaura. É assim que eu vou escutando. Exatamente. Porra, é o cara do bom de chamar desejo. Exatamente, você eu é o falo, cara obrigado, dele. Obrigado. Então vamos falar dessa galera, vamos falar dos filmes, você já faz filme aí desde 99, né, cara? Por trás do pano. Meu primeiro longa, por incrível que pareça, foi o primeiro longa que o Marco Rica também fez. Ah, é? Foi em 93, o Olhos de Vampa do Walter Rogério. Nossa! Cara. Olha só a reação do Jovem Nerd. Nossa! Você acredita mesmo que o Jovem Nerd conhece Walter Rogério? Ele nem estreou no cinema, mas tem na locadora. É o filme mais trash que eu já vi e divertidíssimo. Olhos de Vampa é a história verídica de um vampiro que tinha aqui no bairro de Pinheiros. Ai, que ele assassinava as vítimas com uma mordida na bunda. Ai, juro pra você, cara. Ô, Marimbo! Porra, Fabinho, revoque! Do Carandiru pra cá, eu vou começar amanhã, um longa aqui em São Paulo, que chama-se Nada Mais É Certo, do Zé Eduardo Belmonte de Brasília, que é o meu 33º filme. Olha, cara. Que beleza, cara. É. Muito bom. Isso é muito bom. Eu tô quase uma fita crepe no cinema. Mas isso é bom, cara. Isso é bom. Vamos falar então do Carandiru. Carandiru já foi, assim, uma coisa muito falada, porque, óbvio, né, a história é real, uma história muito densa. É, ao mesmo tempo, falaram muito que o filme não era exatamente real, condizia com, né, com o que aconteceu de fato lá em São Paulo. É, mas não interessa, vamos falar do filme em si. Você caiu num teste de 3 mil pessoas, é isso que rolou? Exatamente, deu uma seleção aqui em São Paulo, onde o primeiro registro tinha 3 mil pessoas, aí o segundo tinha 1.500, o terceiro ficaram 700 pessoas, aí foi abaixando até sobrar 120. Foi uma peneira surreal aqui em São Paulo, entendeu? Juntou ator com bandido, com ex-presidiário. Meu Deus. Teve muita briga, teve muito estresse até chegar ao primeiro dia de filmagem. É, cara, mesmo, foi, cara? Foi assim, concurso pra Paquita, sabe? Imagina, concurso pra Paquita. É igualzinho, cara. Concurso pra Paquita. 3 mil Paquitas, quem dança melhor canta e rebola. Sabe uma coisa dessa? foi assustador. Mas pelo jeito, apesar de eu não ter uma aparência muito bonita, eu acho que gostaram da minha bunda, do jeito que eu me mexi, falaram, ah, esse aí vai ter que fazer. Mas aí você nem sabia que papel, você simplesmente queria participar, né? Eu fui fazendo até o dia que falaram, ah, é um papel de um matador, assim, assado. Foi quando começou... Ficava eu e mais 9 globais, aí eliminava os 9, vinha mais 9, eliminava 9, vinha mais 9, eliminava 9, vinha mais 9. Até o momento que sobrou eu e um puta de um ator. Eu nunca vou falar o nome porque eu respeito o trabalho dele demais. Mas era um cara que olhava e eu falava, cara, fudido, cara. Depois de tudo isso que eu passei, o papel não vai ser meu, né? Aí no dia do teste lá, eu fechei o olho e falei, cara, eu tô 3 meses só me ferrando nesse lugar, cara. Cara, que loucura. Já passei por tudo. Se esse cara chegar aqui e fizer melhor que eu paro de ser ator, velho. Porque eu tô pronto pro personagem, cara. Se ele chegar aqui sem saber o que é o personagem e fazer melhor do que eu me mato. Porque ele chegou do nada. Ele não tá, não passou por todas as fases que você passou. Ele chegou lá pra fazer um teste pro papel. Ler o roteiro, uma coisa que eu não tinha lido. Porque depois de 3 mil... O Babenco ainda estava em dúvida de quem ia fazer o filme. Ele me queria muito, mas tinha essa dúvida ainda. Eu entendo a insegurança do cineasta. É claro. Porque tem uma coisa que as pessoas que fazem teste, elas não entendem. A gente faz teste porque o cara que está assistindo o teste, que é o diretor, ele está muito inseguro. Então, se você chegar num teste mais inseguro que ele não vai te contratar nunca. É, com certeza, né? O que ele quer é segurança. Então, você tem que chegar num teste e mostrar pro cara que você pode ajudar o cara. E você chegou lá super confiante. Fiquei lá pensando nisso, falei, cara, eu vou fazer e vambora. É. E acabei pegando o personagem, fiz. É um personagem marcante no filme. É, muito. E o tamanho daquele personagem, eu parei pra pensar. Será que eu tô pronto? O que eu posso fazer esse filme e não fazer mais nenhum? Porque o cinema é muito cruel. Você faz um filme mais ou menos, meu amigo, você vai demorar anos pra fazer outro. É verdade. Ô, Marimbo! Porra, Fabinho, volte! Você trabalha muito com a mesma galera. Você já trabalhou com o Wagner Moura lá no Carandiru, né? Já trabalhei com ele lá. Você conheceu ele lá, né? Tropa. Eu trabalhei no Nina também, ele faz um filme comigo. Olha aí o Jovem Nerd de novo. Se você prestar atenção, você vai conseguir ouvir o Jovem Nerd teclando, com certeza procurando saber que diabo de filme é esse que ele nunca ouviu falar. Pois é. Fiz o meu primeiro carga pesada na Rede Globo foi com ele, com o Lázaro. Porra, que bacana, cara. Foi divertido. Ele é meu parceirão mesmo, assim. E fiz muito esse filme também, porque não deixaram a gente ler roteiro nem nada, porque tinha o nome dele de carro-chefe, assim. Pô, se o Wagner tá, merda não é, entendeu? Vou fazer esse filme. O Tropa, né? É, o Tropa. Ô, Marimbo! Porra, Fabinho, volte! Olha, eu quero falar do Tropa, mas uma coisa que eu quero notar aqui. Eu vi muitas entrevistas com os atores, com Padilha e tal, e eu vi essa turma toda ser inquirida sobre toda essa situação social que o filme inspira e tal, não sei o quê. A importância desse filme, além de ser um filme de alta qualidade, eu acho que é essa grande discussão, cara. Não foi um filme passivo, entendeu? Porque esse filme fez a gente pensar como a gente é, cara. Porque a gente é muito passivo socialmente pra todos os problemas. O filme até alivia um pouco a realidade, que é muito pior do que aquilo que o filme faz. E falam que estão exagerando. Uhum. E nós não estamos exagerando, a gente aliviou. Talvez ninguém suportasse ver o filme. É, imagina. É, porque o negócio é muito mais pesado do que todo mundo imagina. Eu acho que o que a gente mostrou, as pessoas estão se identificando, e pra mim isso que é importante no filme, de fazer as pessoas pararem pra falar, cara. Eu acho que as pessoas ultimamente, elas só comunicam, ninguém discute. Uhum. Ah, morreu 3 lá no meu morro. Exato. Ai, que pena, hein? É, pois entendeu? É. Tá lá em todo Não lugar. Chega e fala assim, ah, morreu 3 no meu morro, e o outro cara fala assim pra ele. Você tá fazendo o que por causa disso, cara? O que você tá fazendo pela sua comunidade pra não morrer mais 3? Não, eu tô fazendo, não, você não tá fazendo nada, isso é uma discussão, cara. Uhum. E aí o filme tá fazendo isso. Uhum. Isso eu acho do cacete. Exato. E tô bem feliz por tudo isso, com que o filme tá gerando. Quando me param na rua e querem tirar foto comigo, me acham um puta ator maravilhoso, que eu sou lindo, sensacional, grande, etc. Isso não me envaidece, entendeu? Uhum. O que me envaidece lá na minha vaidade, no meu ego, é ter feito um filme que criou uma discussão tão grande. Então eu me sinto honrado e vaidoso por ter feito esse filme, pelo significado dele, dessa discussão toda, de ser um trabalho importante, cara. Não errei mais uma vez na escolha do meu trabalho, sacou? Muita gente fica curiosa sobre tudo o que aconteceu nos bastidores do filme, que o filme tá sendo muito falado, né, e tal. E eu sei que você tem umas histórias interessantes, a história da granada, do tudo. Rolou, rolou várias coisas, assim. Eu acho que é um filme que a gente trabalhava com uma energia muito, muito pesada, assim, né, cara? Sempre, o filme foi feito sempre em cima da tensão, né? Entendi. Uhum. Tinha uma tensão 24 horas permanente, cara, que era uma coisa que fez o filme ser tão vibrante, assim. Era como Clóvis Bueno diz no make-off do Carandiru, que é uma frase que eu nunca mais esqueci. Como foi filmar o Carandiru? Eu falei, cara, filmar o Carandiru é como filmar o filme do Drácula no castelo do Drácula. Né? É, com certeza, né? Filmar o Carandiru lá dentro. Não foi muito diferente no morro, né? Os morros que a gente filmou eram ativos, todos, estavam todo mundo lá. Então, tinha uma verdade muito grande sempre, um risco e um perigo, né? A gente trabalhava na linha muito tênue entre a segurança e o perigo. Entendi, né? Essa linha tênue, ela era mantida e a gente tá vivo hoje, tranquilo, não aconteceu nada de ruim, assim, com a gente fisicamente, etc, né? Porque eu acho que realmente eu sou romântico ainda e acredito que os deuses da arte, assim, protegem a gente como uma criança de 4 anos, sabe? Uhum. A criança que acabou de nascer, é um anjinho ainda, e ela cai do sofá de cabeça e nada acontece. Exatamente. Sabe, umas coisas assim? Uhum. A criança é protegida, eu acho que o artista tem uma proteção também. Eu também acho. Eu acredito que tem coisas concretas que acontecem. Exato. Se você reparar, se for ao teatro, você não vai ver nunca ninguém tossindo, ninguém espirrando, ninguém com gripe, ninguém mal. Não acontece isso, cara. Você pode estar com alergia, com sinusite, pode estar espirrando o dia inteiro. A peça começa e você não espirra, cara. Exato. É uma coisa assustadora isso. Aconteceu muitas coisas dentro do filme, assim, que foram engraçadas hoje, né? Mas de grande tensão. Teve um dia lá que a gente passou o dia inteiro com uma mira laser no peito, né? Que isso? É uma coisa meio engraçada, assim, porque você se escondia atrás da coluna e a mira laser continuava, né? Que isso? Pô, cacete, de onde tá vindo isso, cara? Você tá de sacanagem. Não, alguém sacaneando é possível. Eu não tô de sacanagem com você, não, cara. Aconteceu várias vezes. Que isso, mano. Várias. A gente filmava exatamente no pé do tráfico. Aham. O diretor falava, corta, eles gritavam, sacolé de 5, cocaína de 10. Sacolé de 5, cocaína de 10. Era um tráfico. E todo mundo de fuzil, cara. Mas na hora da ação eles respeitavam, não falavam nada. Aqui eu respeitava. Pagamos pra filmar, né, cara? No Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro, você pagou, você pode. Ah, com certeza. É assim, chegaram pro chefe do morro e falaram. Mas mesmo pro chefe do morro, tem uma coisa que é assim, eles têm um controle, mas não tem um controle muito grande das coisas. É, claro. Não dá pra você cobrar pra filmar no morro que você fala que você se intitula dono do morro e avisar a comunidade, mas muitas delas não vão saber quem são as pessoas que estão lá. É, com certeza. E um dia a gente tava lá e o cara chegou pra tomar conta do morro, não tinha sido avisado e quase explodiu o carro que meu a gente tava. Meu Deus do céu. Caraca. Cara. Meu Deus. É, exatamente, com uma granada. O cara chegou e viu uma patama da polícia parada no pé do morro, falou, mano, vou explodir os caras. Tirou a granada, tirou o pino e veio mandar. Meu Deus. Aí tem um monte de fatores que contribuíram pra isso não acontecer. Os deuses, que eu acredito, o Caio Junqueira com o colete, era o único que tava com o colete da produção, que era um colete verde que a gente usava, fora do carro, e era 9:30 da noite, esse cara que chegou pra tomar conta do morro tava careta, tinha acabado de acordar, né? Então, ele tava sob controle ainda, porque imagina se isso é 1:00 da manhã, depois o cara dá 4, 5 tirinhos na cocaína dele, toma 2 na veia, revólver na mão, achando que é um super-homem, e falava, agora, quem se expulisse, eu vou explodir. Poderia estar agora na tela do cinema e eu no inferno, né? Você... Também não sei se eu vou pro céu. Não. Eu vou pro inferno. Ô, Mário Moro! Porra, Fabinho, revoque! Você em algum momento falou assim, cara, tá foda, eu... Chega, sabe, vou pra casa. É. Pra mim tá foda, eu vou pra minha casa, foi exatamente a condição do filme, assim. É mesmo? Fátima Toledo, por momentos, a preparadora de elenco, ela me fez pensar isso. É mesmo? Ela tá foda, cara, eu não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais, cara. Eu tava num cansaço psicológico e físico que eu nunca cheguei, cara. É mesmo, cara. É um filme, gente. Só que eu não tô me preparando pra guerra do Vietnã. Eu tô num filme, é mentira. Vocês querem eu pulo, balcão, tudo, mas eu não preciso ficar dentro da favela esperando um tiroteio pra pular o balcão pra ver se eu não tomo nenhum tiro, entendeu? Exato. É um filme, gente. Vamos devagar. Mas eu acho, pensando hoje, depois que eu aguentei, passei tudo, eu acho que se não tivesse acontecido tudo isso, o filme não era tão bom. É. O que aconteceu naquele filme era pra ter acontecido. É, entendi. O roubo das armas, tudo, cara, que aconteceu. Tudo. Eu saí na mão com o cara no meio do morro, entendeu? Que isso? Como é que o cara me estranhou? chegou lá e resolveu que eu tinha que debater com ele lá. Meu Deus! Aí eu tirei a parte de cima da fada e troquei murro, cara. Que isso, cara? Meu Deus do céu! O cara me estranhou às 3h30, falou que eu tinha olhado pra mina dele, que era uma coisa que eu jamais teria feito, meu apesar Deus. De ser viciado em mulher. Eu não sou, sou viciado em mulher, mas não sou débil mental nem o maníaco do parque que não me controla. É, né? Lógico. Eu andava pra lá olhando meu pé, eu não olhava nem pra frente, porque eu falei, não quero que ninguém entenda, só que o cara entendeu meio errado, achou que tinha que debater, e não acreditou na minha palavra, e eu também não acreditei na dele, e falou, então vamos ver se a gente acredita na nossa mão, eu falei, tá bom, vamos sair na mão. Meu Deus, cara. Sem problema, ele me deu uns 2 murros, deu uns 8 nele, porque ele já tava meio bêbado. Ai, meu acabei Deus. Criando uma moral lá e parar de me encher o saco, entendeu? Ah, que excelente, pelo menos. Ô, Marimbo! Ô, Fabinho, aqui! E o treinamento, afinal? Vocês receberam realmente o treinamento do BOPE? A gente, acho que fez 10% do treinamento real do BOPE. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Mas esses 10%, a gente foi exigido como se a gente fosse candidatos ao BOPE. Entendi. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Eles não fizeram o treinamento todo pegando leve. Eles falaram, então vamos fazer só essas 5 coisas. Na porrada. Essas 5 coisas nós vamos fazer igualzinho é pra quem quer entrar. Caraca. E foi muito foda. É mesmo, foi cara. Muito foda, cara. É mesmo. Não foi pouco. Não foi pouco, não. Esse muito que você tá achando, você multiplica por 6. Meu Deus, cara. Mas foi muito punk. As cara. Cenas que vocês gravaram fazem parte do treinamento? Aquela, quer dizer, toda aquela. Total, aquele é aquilo mesmo. Aquele início do ritual que estoura os fogos, os caras vêm, chacoalham você, dá tapa na tua cara. Meu Deus. O cara fala com voz de demônio. Meu Deus. Lá na frente, aquelas coisas ridículas, tudo acontece daquele jeito. Caraca. É cara. Quase um teatro infantil. É um teatro infantil. Do inferno, só que, né? De monstros. From hell, né, cara? É assustador, cara. Ô, Marimbo! Reboque! A história da comida é uma história interessante, que foi uma parada tensa, cara, mesmo contigo. A história da comida verdadeira, né? Aquilo era comida de verdade. Só que eu sou um puta cara chato pra comer, entendeu? Comeu, vim da Itália, cara, como bem, entendeu? É, não gosto de comer de qualquer jeito. E existia aquela cena de todo mundo ir comer do chão, tudo. Só não tinha a continuação, que era eu comer sozinho. Exato. Uhum. Mas é que lá no treinamento, um dia eu cansado pra chuchu, fudido já, né? Eles deram a hora do almoço, que era a hora que a gente eu tirava, porque eu era o único cara que andava com 2 paralelepípedos na mochila. Eu era o 02 que um dia no filme ia pedir pra sair. Então eles porra, me maltratavam. Tá de sacanagem, os caras pegaram você pra Cristo. Me maltrataram muito. Aí nesse dia eles jogaram, resolveram fazer a gente comer a comida na cobertura, né, no boné. Uhum. Sentado no esgoto, cheio de caramujo. Puta. Só com a parte de cima do corpo pra fora, caraca. Com a mão. Meu Deus. E porra, eu tinha feito 6 horas de corrida com o joelho no peito. Meu Deus. Cantando musiquinha, carregando um fal pesado pra caralho. Aí chegou na hora, fiquei revoltado. Aí eu falei, só que eu não vou dar esse boi pra eles, não vou fazer exercício. Uhum. E aí quando chegou minha hora de me servir, que o cara ia jogar comida no meu boné, eu falei pra ele, não, cara, muito obrigado, senhor, eu não quero me alimentar. Ele falou, o quê? Eu falei, não, é que eu não estou me sentindo bem, pelo esforço que fiz, não vou me alimentar. Ele falou, você tá desfazendo a comida? Eu falei, não, senhor, puta. Tô desfazendo de nada. Aí ele, não, você começou a gritar, eu olhei pra ele e falei, ah, velho, pede pra tua mãe comer isso, entendeu? Ah, você, tua mãe, filha da puta, todo do bote aí, manda esses caras comer essa merda, porque eu não vou comer essa porra nunca, eu tô ralando que nem um mental, isso aqui é um filme. Uhum. Comer bem, senão eu vou desmaiar na segunda parte do treinamento, entendeu? Eu vou morrer, cara, você tá louco. Não, você vai comer, eu vou comer, então pede pra sair. Eu vou pedir pra sair porra nenhuma, que eu sou fodão daqui. Aí o cara falou, não, você pede pra sair, que vai ter que sair, vai embora. Aí eu fiz continência e falei, ah, quer saber, mano, vamos embora, mano, essa bosta aqui, vou pra praia. Uhum. Saí andando. Aí saí andando, aí veio a Fátima Toledo e falou, é, conseguimos o que queria de você, você pediu pra sair, era isso que queria, amanhã você não precisa vir, só na sexta. Uhum. Falei, não, foi que bom, vou pra praia, né? Uhum. Que não fui pra praia esses dias todos, moro na frente do mar e não fui pra praia. Uhum. Aí entrei no refeitório pra comer comida, né, no refeitório do BOPE, dos instrutores do BOPE. Os caras começaram a falar, ele vai ser frustrado. Que isso? Esse rapaz vai levar essa frustração pra vida. Caraca. E não sei o quê. Ele é esculhambado, é paulista mesmo. Tem que ser. E não sei o quê. Eu olhando a comida e ele falava, aqui ele vai comer a mesma coisa que os companheiros dele estão comendo lá. Meu Deus. Só que aqui organizada porque ele é moçoila, ele é pela saco. E eu olhando a comida, aí eu falei, cara, aí aquelas coisas de Deus, né? Que tem a ver com o filme também, o Capitão Fábio no meio do Bob. É, eu sentei do lado da mesa dos caras, abri minha mochila e tirei um açaí no copo e um ricota com cenoura. Os caras não acreditaram, meu irmão. E comi um ricotão com cenoura, tomei um açaizinho no copo que eu tinha levado de lanche. Meu Deus! E te esqueceu, juro pra você. Esqueceu da mochila. Os caras não acreditaram, eu não comi a comida dos caras. Ah, meu Deus, cara. Ô, Marimbo! Mas aí, então, na hora de filmar, eles armaram pra você comer a comida sozinho por causa disso. Era assim, como eu não conhecia a maioria dos atores, e ator é meio possuído porque quer aparecer, na hora que juntava todo mundo pra pegar comida, você pode ver que todo mundo se aglomerava demais, tava todo mundo de mochila, com arma... Uhum. E todo mundo ia que nem louco. Eu falei, eu não vou entrar no meio disso aí, que eu vou tomar um monte de armada na cabeça e cotovelada desses atores possuídos. Uhum. Então, fecha todo mundo, eu fico por último e faço o que comi, né, meu? Tá no bolo. É, assim, lógico. Não tem destaque pra ninguém. Aqui é um bolo de gente mostrando como é comer no treinamento. Caraca, e aí, cara. Eu fiz isso. Padilha sacou e falou, vamos devolver pro Mini aquilo lá. Caraca. Aí combinou com o Wagner e me avisou. Aí quando rolou a cena, que eu escutei um cara do BOP gritar, o 02 não está comendo. Caraca. Falei, cara, alguma coisa aqui. Quando o Wagner começou a falar, ali não era o 02, ali era o Millen. Eu lembro exatamente, olha aquela comida no chão, faço uma cara ruim. De verdade minha, de falar, cara, não acredito. Pra mim era a cena mais difícil. E a hora que o Wagner fala assim, por que que o senhor não comeu? Sou eu falando pro Wagner. Ele não sabia o que responder, falando, é, não consegui chegar na comida. É, lógico. Ele fala, agora o senhor consegue chegar? Se você reparar, cara, eu dou uma olhada antes de responder. E eu olho pro Padilha. Ah, tu olhou pro Padilha. Tá no vídeo oficial ali perto. Eu olho exatamente pro diretor, falei, vou comer, só que eu não consigo, cara. Eu boto a comida na boca e vomitei o café da manhã, o almoço. Meu Deus. Eu vomito tudo. E assim eu dou risada hoje porque eu olho a cena e é hilário. Ele fala assim, 10 segundos pra comer. Comida, vamos já! Então, geral, cara, todo mundo vai pra frente, eu vou pra trás. Você vai pra trás. Mas, cara, olha... Eu dou dois passos pra trás, assim, cara, é muito engraçado isso. Mas, assim, é impressionante como coube, né? Totalmente no filme, né, cara? Total, total. A situação do Capitão Fábio era assim, né? Era essa mesmo. Exatamente. Eu vou reunir três bambas nessa seleção de pagodes. E convidei outro bamba, meu afilhado Zeca Pagodinho, pra cantar comigo. Muito obrigado, Madrinha. O Capitão Fábio... Como você mesmo já falou, eu ia falar, mas você falou antes de mim, é o personagem mais brasileiro daquela história, né, cara? É, exatamente. Todo mundo ali foi meio que representando alguma coisa. O Nascimento estava representando aquele poder opressor todo do BOPE e tal. E você, o Capitão Fábio, além de estar ali para marcar, né, o policial corrupto, você tava trazendo todo jeitinho a malandragem brasileira pra tela, né? Não, exatamente. Porque não é um jeitinho. O jeitinho é a malandragem brasileira como o Capitão Fábio pensa. Exatamente, né, cara? Como todo brasileiro pensa. O que que eu vou ganhar com isso? É característico do brasileiro ganhar em cima dos outros, cara. Exato, exato. É, isso é uma característica brasileira muito forte, cara. É a lei de Gerson, né, cara? E se virar ser guerreiro pra conseguir sobreviver, cara. Você no Brasil não sobrevive no emprego só. É complicado mesmo, cara. Não sobrevive. E se você for pensar algumas coisas, você isenta dele, eu consigo isentar ele de muitas culpas. O início do filme diz, eu não sei a frase correta, é muito mais bonito do que eu vou dizer, mas diz o que forma uma pessoa, o ambiente onde ele vive, não seu caráter. E ele, cara, tudo que ele faz dentro de onde ele vive não é desonesto. Ele mesmo. Ele não considera, é bico, né? Desonesto no meio da polícia, é mexer com o tráfico, com o jogo do bicho, mediante na rua. Exato. O resto é como fazer segurança numa festa, cara. Exatamente. Tem que tirar minha grana, tem que ganhar em cima, cara. Não tem jeito. Tenho 4 filhos, parceiro. Preciso me sustentar. A vida é assim. É. Não digo que seja certo isso. Abomino esse pensamento. Aqui tem dona de casa que ganha R$380 e sustenta 16 filhos no sertão, sacou? Ô, Marimbo! Porra, Fabinho, eu não ia fazer um filme pra falar que o brasileiro é do caralho. entendeu? Eu vou falar dos defeitos do cara. Ah, por que que vocês não fizeram um filme pra falar só as coisas boas da polícia? Ou pra mostrar as coisas boas? Porque, brother, aí você no seu trabalho, toda hora seu chefe ficar falando pra você, você é bom pra caralho. Não. O cara pega o telefone de manhã, acorda e fala, bom dia, olha, eu tô te ligando pra dizer que eu te acho muito bom, maravilhoso. Aí, depois do almoço, liga e fala, continua te achando incrível. Não, cara. Lógico, o cara só pega o telefone pra te falar, amigo, cadê aquela matéria que você não fez? É. O que que aconteceu? Então, eu não vou elogiar as pessoas que não fazem mais do que obrigação de fazer o trabalho delas, cara. Dia que as coisas se inverterem, a gente faz um filme pra só falar das coisas boas. Com certeza, né? Já que só tem coisa boa, fala da boa. Mas, porra, enquanto não rolar... Tá, já tá implícito o quanto é do cacete o trabalho de todo mundo. O meu, o teu, o da polícia, o do bombeiro, o do anestesista, o do depilador, o de qualquer um. Mas quando a gente vai falar alguma coisa, a gente vai falar, faltou cera, né, cara? Faltou volume na sua voz. Faltou gasolina no posto. Exatamente. Ô, Marimbo! Porra, Fabinho, reboque! Policial na rua, você quando... esbarra num policial, o que que ele acha? Ele já foi hostilizado pro policial ou só recebeu um elogio? Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, cara, eu sou adorado, assim, eles têm um respeito muito grande comigo, entendeu? Já se livrou de multa? Não, não me livrei de multa, não, tomei outra. Tomei uma multa semana passada. Sério? Tu contou uma história da vinda Brasil, quando você tava voltando de gravação no Rio? Ah, você parou na Blitz? Pô, o cara tinha uma Blitz, o cara parou o táxi na Blitz, o cara foi dar o documento e falou, não, que a gente tá recolhendo R$5 de cada carro pra fazer o churrasco do final de semana do batalhão, entendeu? É o sistema trabalhando pelo sistema. Cara, é um esculacho, cara. É um esculacho. É um troço que não dá pra acreditar. Não dá. Tô falando, não dá. Isso te ajudou de alguma forma a conduzir o personagem, a entrar no seu universo mesmo? Ou, cara, existe mesmo, cara, eu vi. Olha, cara, eu nunca consigo construir nada de fora pra dentro, cara. Se eu não tiver o que dizer... é melhor não fazer o filme. Então isso me alimenta sim, mas isso não é uma coisa que eu tento reproduzir. É o feijão, entendeu? Meu prato tem arroz, feijão, batata, farofa, salada, pepino e linguiça. Isso aí é só feijão, cara. Entendi. Eu não sei trabalhar com a forma. Tipo, você pegar coisas, jeitos de pessoas e etc. Você puxa de dentro mesmo, né, cara? Foi o que a mulher que me ensinou que era o karaokês. Me mandaram pra fonoaudióloga pra aprender. Né, ser carioca, falar igual carioca. Uhum. Quando eu cheguei lá e sentei na frente dela, foi sensacional, foi esclarecedor assim, na minha vida. Ela falou assim, olha, menino, eu não vou conseguir te ensinar o carioquês aqui dentro. Carioquês não é forma. Carioquês é jeito de viver. O carioca vive de um jeito. Uhum. Eu tenho que sair pelas ruas e entender como é que o carioca vive e observar as coisas. O rio, tudo escopa, o mar, a colonização do Rio de Janeiro é portuguesa, aqui faz muito calor, uhum. Aqui as pessoas andam mais devagar, aqui as coisas pelo calor e pela proximidade tende a ser mais demorada. Então vai reparando essas coisas, porque daí você vai entender por que eles falam daquele jeito, por que os S são assim, os R são assim, por que se estica algumas coisas, por que se canta algumas vogais. Você vai começar a entender. Se a gente fizer um trabalho junto, eu vou conseguir fazer você chegar onde a gente quer. Se depender só da minha forma, você não vai fazer. E é exatamente isso que eu tô te falando. Bacana, muito se bom. Se eu depender só da forma, eu não sei criar, cara. Se eu não tiver um porquê, ali tem muito meu. Defeitos meus, eu milhem, entendeu? Entendi. Quer dizer, você gosta muito do improviso. Esse filme teve muito improviso, né, cara? Olha, cara, eu gosto muito do improviso, mas eu gosto muito da coisa fechada também. Eu acho que tem um problema esse negócio do improviso que tá fazendo um pouco de mal. Me fez um pouco mal, assim, também. Você acha? Pelo seguinte, principalmente esses não atores. Se você pegar um menino que tá fazendo, que trabalha muito em cima de improviso, esses meninos do Laranjinha Cerola, ele tá fazendo a novela das seis. Isso. Ele fazendo Cidade de Deus, Cidade dos Homens, eles são geniais. Uhum. Que eles improvisam uma coisa que é o jeito deles. É um texto que fresco na boca, etc. Só que isso não é o único caminho verdadeiro da arte. É verdade. Tem alguns lugares que você vai ter que decorar texto. E como eles nunca decoraram texto, você vê um menino falando na televisão, um texto decorado, é assustador. Tem que aprender a falar as palavras também, que não são aquelas que cabem certinho na nossa boca. A gente tem que saber resolver. A gente tem que abrir o nosso vocabulário. A gente tem que ter vocabulário, bicho. É verdade. Não dá pra eu conversar na normalidade que eu tô conversando com você, te chamando de bicho, falando estamos sem o S final, cortando, improvisando coisas, falando gíria. Eu só me permito fazer isso porque eu também sei falar certo. Com certeza. Você entendeu o que eu tô falando? É verdade. Você tem que entender as regras pra poder quebrar, né? Você tem que entender as regras pra poder quebrar. Não adianta não ter regra. Mas no Tropa rolou muito de você puxar do improviso. Total. A maioria das frases aí que viraram jargões populares são criações minhas. Aham, tipo, marimondo, vou aqui, essas coisas. Marimondo, vou aqui! Marimondo, vou aqui! Ah, segue aí, ah, pra puta que te pariu, tá sendo pra mim aí, essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. É do Aspira, isso é improviso teu. Exatamente, como também aquilo. Pô, os filha da puta, eu jogava o corpo pra lá e jogava pra cá, eu jogava pra lá e jogava pra cá, é a guerra da carne. Cara, são as frases mais geniais, cara. Aí, nós vamos ver uma denúncia de baile funk aí. O morro tá uma uva. Se a gente fizer tudo direitinho, pode render um negócio pra nós. Agora, se o Aspira souber, ele vai babar, né? Isso é meu. Como também, que porra é essa? Tu não vai me fuder lá no morro, não, parceiro. Vai me fuder lá no morro. Tô no comando, hein? Tô no comando. Isso pois é, então, é tudo de momento. Qual era, qual era a orientação que você tinha do Padilha pra improvisar dessa forma? Ele me dava a situação. E não te dava e texto. Dentro de tudo aquilo que eu tava vivendo há 2 meses no Rio de Janeiro, eu mostrava pra ele e ele falava, é isso aí, é por aí, não é por aí. Mas não tinha texto nenhum. Cara, tinha assim, a Fátima Toledo e o Padilha liam a cena enquanto a gente tava ali concentrado, eles liam. Então, o texto... Você fala não sei o quê, aí ele responde não sei o quê, aí não sei o quê, responde não sei o quê, e a gente fazia do nosso jeito. Ah, então, isso era mais uma guia e você ia... Exatamente, passeando como, como aquela cena da boate é toda improvisada. Porra, eu que tô me fudendo aí por causa do cara ou o Oliveira lá do outro lado. Porra, eu não vou subir morro pra ganhar 500 conto por mês, parceiro. É, pra ficar tocando tiro com bandido. Não vou ganhar nada? Yeah. Quer saber, mano? Fica com honestidade de vocês aí. Vou dar uma mijada. Vou dar uma urinada. Vou jogar essa bosta toda pra fora. É isso. É, foi todo improvisado aquilo. E eu adoro o jeito que ele filma, porque a gente se suja, né? O ator não para pra falar pro outro começar. Tá um falando em cima do outro. Isso é a vida, cara. É, a vida é assim, né, cara? Eu acho que fez muito sucesso. Eu gosto muito de ver filme assim. O Cidade de Deus foi um filme assim. Eu gostei muito. Tropa também, ele traz um cotidiano mais pra tela, a linguagem que você realmente ouve na rua, né? Eu acho que esse tipo de arte, pra mim é novo isso. Ô, Marimbondo! O Capitão Fábio, ele dá 3 tiros no filme. Os 3 tiros que ele dá em outro policial que tenta matar ele. Verdade. Ele não puxa uma arma no filme pra ninguém. É, pois é. O cara quase morre no morro por causa dos 2 moleques. Foram fazer um negócio pra arrumar as peças do carro e ele assume, em nenhum momento ele vai pro comandante e fala assim, comandante, não sei o que essa porra não, são os 2 moleques. É, ele não ele fala. Ele assume, o cara tem integridade. É verdade. E ele fala uma coisa muito verdadeira, ele fala assim, eu não mexo nem com o dinheiro do bicho, nem com o tráfico, nem com o mediante, meus esquemas são honestos. São honestos, exatamente. Você tem alguma imaginação com a galera de dentro lá, o que que aconteceria com o Capitão Fábio depois que ele saísse do curso do BOP, que ele foi pro BOP pra ele não morrer. Vai pro outro batalhão. Vai pro outro batalhão pra não morrer, né? É, ele vai pra outro batalhão, cara, ele é mais um, você não tá vendo esses caras que estão voltando todos agora? Tinha 58 presos, o cara tá de lá de carro gringo soltando rojão. Puta, foi demais isso, cara. É assim, cara. Ele seria esses 17 que já voltaram. É, né, pois é. Exatamente. É, ele não seria os caras que fugiram, porque não tem nada a ver com o tráfico. O negócio dele é caça-níquel, velho. É, ele tem 50 maquininhas lá em Nova Iguaçu, entendeu? Que não tem problema nenhum isso. Não tem nada a ver. E ele tem 3 viaturas na... Tem 3 viaturas na rua e faz o... E ele faz a segurança do Titiolina, brother. É, exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí ele ia voltar pro batalhão, porque foi o que aconteceu. Se você pegar o enterro do Neto, tá ele lá de capitão da Polícia Militar de novo, de olho fechado. É verdade. Ele voltou a ser, ele só não pode voltar para aquele batalhão. É verdade. Mas ele vai voltar para algum lugar, óbvio. É porque também no Rio de Janeiro tem uma coisa que assim, a polícia também, não sei se são todos, mas existe dentro da polícia as facções também. É. O batalhão número, sei lá, 32 não fala com o 49. Cara, isso é absurdo. É aquele negócio de jogar o corpo de um lado pro outro da estatística. Ô, Marimbondo! Porra, Fabinho, reboque! Graças a Deus o filme tá fazendo tudo isso, eu fico muito feliz de poder participar dessa discussão. Agradeço o espaço que vocês estão me dando aí. Ah, cara. Agradeço aos ouvintes aí que se interessam pelo tema e gostaram do meu personagens, vocês são os contribuintes para eu estar aí nesse programa agora. Então agradeço a todos vocês, continuem acompanhando, tem um monte de trabalho bom meu saindo aí. É bom pro filme porque ele joga, né, você no circo, e aí todo mundo presta atenção, pô, o que mais que ele vai fazer? O que mais que tem de legal? Exato. Né? É, por credibilidade, né? Exatamente. Você só faz, se você escolhe seu trabalho e as coisas que você escolheu de uma certa forma têm uma credibilidade, você acaba se tornando uma referência, né? Exatamente. Foi uma coisa que o Lázaro falou uma vez no Altas Horas, brincando, mas é verdadeiro. Ele falou assim, quando tiver Lázaro Ramos no filme, vá ao cinema que o filme é bom. Exatamente, tem que valorizar. É, entendeu? É mais ou menos isso. Exatamente. Eu acredito nisso, cara. Exatamente. Assim, bastante. Acho que eu não vou desvirtuar nesse caminho agora, né? Fala do Magnata rapidinho, cara. E eu acho que é quinta ou sexta-feira o Magnata tá no cinema, que é um filme super jovem, de um cara que eu acho do super rebelde, grandão, que é o Chorão, do Charlie Brown Jr., mas eu acho que ele tem muito a dizer. Eu acho que ele é um poeta concreto dessa nova geração, entendeu? Eu acho que ele é um grito de liberdade, assim, e de dizer que essa nova geração também não é tão burra assim, entendeu? Conta rapidinho a história. Eu não sei. Não sei a história. Não sei mesmo. Sei que é um filme jovem. Eu não sei a história pelo seguinte, cara. Eu fazia 46 coisas ao mesmo tempo na época desse filme. Imagino. E quando o Chorão me ligou junto com o Johnny Araújo, que é um cara que eu admiro pra cacete aqui em São Paulo, que é um cara da minha geração e é um cara inteligentíssimo, era um cara que me interessava trabalhar. Uhum. E aí tinha uma participação muito especial lá e etc. E eu acabei fazendo, assim, a minha parte, que eu salvo uma mocinha lá no filme. Ah, entendi. Que é a namorada do Paulinho Vilhena, que é o Magnata. E aí acabei fazendo esse filme. Gosto muito por ser um filme jovem, uhum, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Um público bacana, um público que eu admiro, que eu sei que tem um carinho muito especial por mim, entendeu? Uhum. Ah, aí tem um filme, aí tem minha peça em cartaz aqui em São Paulo, que deve ir pra aí maio, junho, no Rio de Janeiro, no César Copacabana, que é Homem Sem Rumo, texto de um desses diretores contemporâneos noruegueses de 39 anos, que fala sobre um homem muito poderoso que aluga pessoas para formar uma família ideal. Uhum. Ele é tão sozinho que ele paga um envelope de dinheiro por mês para as pessoas para tê-las. Excelente. Mas as pessoas que ele quer que tenha do lado dele. Uhum. Fala sobre poder, sobre capitalismo escroto aí. Homem, né? Sem Rumo, no SESC, na Avenida Paulista, né? Avenida Paulista, isso. É. Aqui em São Paulo, décimo andar, sexta, sábado, domingo, às 21 horas, até 16 de dezembro. Aí, Márcio, tem um outro filme de coração meu, que é o Encarnação Demônio. Isso do, que eu queria falar. Zé do Caixão. Olha aí, você fez um filme do Zé do Caixão. Fiz, cara. Muito um bom. Um roteiro de 68, eu nasci em 72. Olha. Foi maravilhosa. Que beleza. Em março, né? Eu me sinto muito honrado de ter feito, assim. Pô, é um filme bacana. Que eu tenho muito orgulho. Terrorzão? Terror mesmo, assim, tipo Volta dos Mortos-Vivos. Olha, né? Cara, isso é uma galera... E eu vi um promo do filme, o filme é... parece um filme de terror, assim, de alta qualidade, cara. Fiquei muito impressionado com o filme. Assim. Pô, maneiro, hein? Falei, caraca, fiz um filme de terror de verdade, assim. É verdade. Que felizão. Muito fiquei bom. Fiquei muito feliz, cara. E isso. Aí tem o filme do Murilo Salles, aí, esse nome próprio aí, nome provisório, não sei qual o título que ele fechou. Uhum. Tem um monte de coisa. Agora, Festival de Brasília, agora, tem um filme meu com o Zé Eduardo Belmonte, que é o Meu Mundo em Perigo, que é um filme delicado sobre amor. É um filme tão lindo, cara. Uhum. Foi agora no festival. Nossa Vida Não Cabe no Opala, eu acho que é até o início do ano que vem, que é um longa do Reinaldo Pinheiro, texto do Mário Bortolotto, que é um dramaturgo de São Paulo. E começa a filmar agora um filme do Zé Eduardo Belmonte amanhã, que chama Se Nada Mais Der Certo, onde ele escreveu pra mim um travesti, cara. Olha! Olha! Vou fazer um travesti. Espetacular. Tô todo depilado nesse momento. Me coçando. Entendeu? Muito de unha bom. Feita. Que bonito. Vai fazer a sobrancelha também? Sobrancelha feita. Ai, que bonito. Tô praticamente uma bicha aqui conversando com vocês, entendeu? Que beleza, muito bom. Mandrake, cara. E tem a série do Mandrake, começa dia 18 agora com o Marcos Palmeiro, que o Zé Henrique Fonseca me convidou, tive muito orgulho. Fiz junto com atores que eu admiro, que é o Cacá Carvalho, que eu amo. Qual o seu papel? Você fez um episódio só, mais de um episódio? Fiz o primeiro episódio dessa nova temporada, que é Cacá Carvalho faz um chefe de uma seita, que eu não entendi que caça aquela seita. É uma seita mesmo, engraçadíssima. Uhum. E eu faço o braço direito dele nessa seita, um cara que ajuda ele com os líquidos e etc. E parará. Divertido, cara. Se tem Milen Cortais, é bom, então veja. É, pode ver. Agora, Quero trabalhar, vamos trabalhar, gente. Eu já tô fazendo várias coisas, mas eu faço mais. Vambora. É isso mesmo. Não, tô brincando. Agora foi brincadeira. Eu queria deixar aqui um abraço pra todo mundo. Queria dizer que eu tô muito feliz de ter feito esse programa. A galera curte muito você. Pô, obrigadão pela oportunidade mesmo aí. Agradeço muito, Milen. É engraçado, tem dois caras no telefone, mas só um fala, né? O outro é só pra rir. Claro, entendi.